924, mantenha a posição aqui, o tráfego decolou à frente, mesma subida. Confirma por 924. Mesma subida do Airbus que decolou à frente aqui, mantenha a posição. Já temos o tráfego também próximo ao marcador externo. Positivo, é só pra perguntar se a Intraero vai tirar o rapaz do destacamento lá da pista lá. Tá muito próximo realmente, a viatura já tá se deslocando. Aí não tá muito próximo, mas sei lá, a gente não sabe o que ele vai fazer. Quero a informação, já tá sendo solicitado ao fiscal pra prosseguir lá. Mantenha a posição, Marinha 50. Sou o Salvador, Victor meu Alfa na perna do vento da 28. Sem restrições até 2000. Até 2000, né, pode ser. Então, 3805, chame Recife, 1251. 2251, 3805, contra base. Boa, TRIP 5486, chame Recife, 1288. 288, né? Linha 5043 com ala 5039. Prossiga. Aracaju autorizado, 500 pés, decolagem da pista 28 e inicialmente com proa norte, aguardando autorização do controle para prosseguir. O controle 1-20-8, a torre 1-18-95 e aciona 5160, Marinha 5043. Livre acionamento, pátio militar, reporta táxi, o Marinha 5043. Confirmando, este é o indicativo de chamada. Center. Marinha 5054, boa tarde, prossiga. Marinha 5054, confirma com ala ou negativo? Gente, autorizado então Aracaju, 500 pés, prossegue decolagem da pista 28, inicialmente com proa norte, aguardando liberação do controle. Controle em 1-20-8, a torre em 1-18-95 e aciona 5411 no transponder. Correto, já está pronto o acionamento pátio militar. Livre acionamento, reporte para o táxi Marinha 5054. Romeu Índia, November Alfa, boa tarde. Copiado 2 a bordo no pátio 4, me confirma o local de sobrevoo. Essa moleque mantém a posição. Poste na final, Vitor Romeu Alfa. Alfa, passava na final. Ah, prossiga. Minha 326, Arizona Delta. 326, táxi via Alfa Juliette. E vai manter a posição antes da táxi Juliette, aguardando para ingresso. Gente, Alfa Juliette, vem cá e aguardando da Juliette, minha 326. Puxando a 61 no 42, na escuta? Na escuta, 142. Foi estimado para início do pushback acionamento? 10 graus com uma dúzia nós, 1-2 nós. Alfa. Tapapá número 2 para a cópia, só um instante. Reduzindo via autorizado, 3154. O número 648, está passando 7300, ILS para a pista 28, já está autorizado. Autorizado ILS 642. TAM 3283, chame Recife, 12685. 2685, TAM 3283. Vai manter a posição em seu ataque 6 Juliette, aguardando a liberação do gate, que é portão previsto ao 01. Sim, vai manter a posição Juliette, gate 301, né, 326. Esquerda, ataque Suieco, e chama o solo 121, decimal 9, mantendo o ataque Suieco. Azul. Livre pushback acionamento, porém coordene com a equipe de modo a realizar o push e ingressar a cauda na Taxi India, ok? Ok, tá livre o push e cauda na Taxi India, o 6142. Falo, Salvador, Vitor Romeu Alfa. Vitor Romeu Alfa, boa tarde, me confirma o PAT? Aviação geral. Aviação geral seria o PAT 3, em frente então, Alfa, Kilo, PAT 3, atentando ao sinalizador. Torre Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu, Lima Delta Lima. Lima Delta Lima, este é o controle de Salvador, transmitindo em todas as frequências. A pista é a 28. Tem uma aeronave da TAM, um Airbus, que está 6 milhas para pousar aí na pista 28. Câmbio. Se deslocando aí a viatura para verificar. Está bem perigoso, viu? Pode dizer que em 2 segundos ele entra na asfalto, tá? Vou tentar novamente. Chame o solo 1219 e afaste-se da final. Câmbio. Sente, afastando a final. Econômico da SPAC 208, controle 08, grato. Torre Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu, Lima Delta Lima. A cópia ainda vai virar, por favor, o restante. 3000, câmbio. Após 3000, inicia a curva, gol, nós da SPAC. Corredor Axé, é o forte. Torre, tá 3154, aproximação final 28. Pat, por gentileza. Afirma o Lima Kilo Bravo, reporta para a Copel o plano previsto para decolagem é o Zuno 800, porém mais 45 minutos para cancelamento, ok? Do tráfego Lima Delta Lima vai agilizar o cruzamento da 28, quem reposta livrando o eixo, agilizando Lima Delta Lima. Quem está presente autoriza já seguir com prova do campo? Autoriza seguir o Lima Delta Lima seguir com a prova para o cruzamento do campo? Prova da cabeceira 28 para o cruzamento via litoral Lima Delta Lima. Quem via litoral 500 pés Lima Delta Lima. confirma o destino e o horário da notificação? O horário foi para 10 minutos já se passaram, foi para as 17h30, até o farol da Barra. Reporte livrando no Estado 28, agilizando Lima Delta Lima. Sim, tá agilizando o máximo possível Lima Delta Lima. 354 no solo 43 à esquerda, na Delta, mantenha a Delta, solo 219, boa tarde. Querida Delta 219, boa tarde. Solo Salvador, chame 6142. 120 a bordo, autonomia 3 horas e 50, alterna Aracaju. Chanel 6142, vai taxiar via Pátio 3 e reporta para ingresso na Taxi Equilo, o Chanel 6142. Taxi via Pátio 3 e reporta para ingresso na Taxi Equilo, Chanel 6142. Paulo Salvador, boa tarde, Chanel 3154 na Delta. São 3154, Taxi via Alfa, reporta antes da Taxi Juliette para ingresso. Alfa, reporta antes da Juliette 3154. Poxa, na 6326, após a aeronave da companhia ingressar no Pátio 3, ingresso Juliette 01, é o portão. A aeronave da companhia ingressa na Juliette e a posição 01 no 6326. Então 3154, Alfa Juliette, meia dúzia, é o portão. Alfa Juliette, portão, meia dúzia. 7. 333, está livre decolagem da 28, o vento 210 graus, com uma dúzia nós. Decolagem com 333. Posição no hotel, Garça Moleque será o próximo a decolar. Travado 648. Agora pista livre no 648. O Índio November Alpha pronto, pop. O Chanel 6142, pode prosseguir via Kilo Alpha até o ponto de espera da 28, no ponto de espera Torre 1, 18 decimal 95, ajuste 1017, tem um bom voo. Você prossegue na Kilo após a Alpha, no ponto de espera 118.65, 1017, ajuste. Confirmando 118 decimal 95, ok? 118.95, ok, virado, estou chanel 6142. Índia November Alpha, pronto, copy. Autorizado Salvador, Salvador, toque arremetido em Veracruz, 1.000 pés, decolagem da 1.7, curva direita via corredor Axé. Controle em 1.20 decimal 8, torre 1.18 decimal 95 e aciona 0.171 no transponder. Correto, parte 4, 2 a bordo, acionamento, táxi, decolagem, torre 118, decimal 95, ajuste 1017, um bom voo, Índia November Alpha. Índia Delta Papá, pronto, copy. Autorizado para Sierra Novembro, uniforme, uniforme, nível 090, decolagem da 1.7, com curva esquerda no perfil da saída, lotar. Controle em 1.20, decimal 8. Torre 118, decimal 95 e aciona 5412 no transponder. Correto, me confirma novamente o POB e o pátio. Salvador, Salvador é o azul 4065. Azul 4065 é o terceiro para a Copa, só um instante preparando a saída da El. Aguardando para a cópia, saída da El, azul 4065, frente da Oscar. O Índia Delta Papá confirmando pátio 42 a bordo, é isso? Pátio 53 a bordo, acionamento táxi decolagem agora com a torre 118 decimal 95, ajuste 1017, tem um bom voo. Claro, Salvador, Rumba 09. Rumba 09 no pátio militar, confirmando Recife nível 070. Afirmativo, informação é 8 a bordo, sente a soma caótica, soma 45. Sente acionamento a critério, aguardando cópia, o Rumba 09. Aguardando cópia, Rumba 09. Paulo 648, Libra Delta. Bono 648, Alfa Juliette 02, ao portão. Alfa Juliette 02, Bono 648. Marinha 5043, táxi autorizado inicialmente até o ponto de espera da hotel. E na hotel, chame a torre 118 decimal 95, ajuste 1017, um bom voo. Marinha 5043 com ala. Ajuste 1017, chame o táxi até o ponto de espera da hotel. Na hotel, ponto de espera, torre 118, obrigado, conta lá. Tango Lima, Kilo Bravo, pronto, copy. 6241, pronto, ponto de espera. 6142, mantenha o ponto de espera. Ok, 6142, não troquei aqui, desculpa, meu Deus, vai manter o ponto de espera. Moleca decola os 50, curva direita, vai ingressar no litoral norte, corredor forte, e chamar o controle em 120, decimal 8, tem um bom voo. 360. Decola da pista 28, mantenha a proa de decolagem até 3 mil pés, após prossegue no, com curva esquerda no perfil da saída. Dael, Leda, após posição bridge, onde intercepta a perda do 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5463 no transponder. Autorizado para Campinas, nível 360, saída da El, Leda Bridge, pista 28, mantém a proa até 3 mil pés, então curva esquerda, controle de saída 120.8, transporte em 5463, azul 4065. Correto, portão 3, chama pronto para o inspecionamento, azul 4065. Camará pronto para o portão 3, azul 4065. Rumba 09, autorizado Recife, o nível 070, decola da pista 28, vai manter a proa de decolagem até 3 mil pés e após prossegue no perfil da saída Aron e após direto Recife. O controle 120, decimal 8, a torre 118, decimal 95 e aciona 0263 no transponder. Correto no pátio militar, me confirma o POB? Zero 08 a bordo, já tá pronto pro táxi, o Rumba 09. Mantenha a posição, Marinha 5043. De espera, chama a torre 118 decimal 95, ajuste 1017, um bom voo. Autorizado até o hotel, chama a torre 18. O Webjet 5856 foi quem chamou o solo solicitando a saída? Afirmo, senhora. Gente, a saída prevista será Aron, transição Zipar. Já possui o plano sistema, só um instante, cópia, ok? Número 2. Graças. Lima Kilo Bravo, pronto pra cópia, Aracaju? Bravo, autorizado Aracaju, o nível 110. Decola da pista 2, corrigindo. Só me confirma na Baeté, confirma e decolagem da 17. Só um instantinho em coordenação com o controle, Lima Quilo Bravo. 1810, 6315. 2800, positivo. Está passando agora a altitude solicitada por esse controle. Gira à esquerda e voe Leda. À esquerda, Leda, sente o 105, obrigado. Se alterar, razão e forma. Ok, positivo. Tanto 62 é o controle de Salvador. Você tem condições de navegar para Dael? Positivo. Dael, Dael, Cária, chegada é a Cária, pista 28, ajuste 2017. Quero desculpar, pista 28. Afirma, quando estiver pronto para a descida, autorizado até 11 mil no primeiro momento, com 1017. Marinho. Transição Fucajamo e após direto Aracaju. Controle em 120 decimal 8, a torre em 118 decimal 95 e aciona 0260 no transponder, o Lima Kilo Bravo. Correto na Baeté, me confirmando o POB. 02 no POB, acionamento táxi decolagem com a torre 118 decimal 95. O ajuste 1017 tem bom voo. Torre pelo corredor Axé. Opa, decola 56. Chama o controle em 120 decimal 8. Bom voo, boa tarde. Obrigado. Bell 021, Rick Lee 25,000. Dock 5,000, 3,000, 021. Patrulha do Salvador, Índia Delta Papá. Índia Delta Papá, controle. Tá falado na sua escuta? Índia Delta Papá, controle Salvador, está em contato radar. Suba sem restrições para o nível 90. 090 sem restrições na lota. Marinha 5054, eu não copiei, poderia repetir? Gente, o Marinha 5054, então chama a torre neste momento em 118.95, porém o Rumba 09 já solicitou o ingresso para a torre, ok? Coordene com a mesma se há essa possibilidade, o Marinha 5054. Quebec, rotatória, torre 1895. Agora, torre 1895. Stand, condição de decolar agora à frente, o Marinha 5054, ou quer decolar a retaguarda dos dois? Não, vou ocupar a retaguarda, decolar a retaguarda, vai 043, está livre de decolagem. 28, vento 210 graus, uma dúzia nós, Marinha 5043. 5043, com hora, está decolagem. November Alpha, decolou em 58, controle 1208, bom voo. 1208, índio November Alpha. E Alfa até o ponto de espera da 28, rumba 09, chame pronto para decolagem. Delta e Alfa para ingresso na 28, rumba 09. Visão aos corredores, na sua escuta, reporta no farol da Barra, um Índia November Alfa. Identificação, desça e mantenha 070, chegada a Cari, pista 28. Do instalador, vou passando no Vitor Mais Quebec. Para Azul 4065, coordene com a equipe de solo de modo a realizar o push com a cauda ingressando na Taxi Índia, ok? Está livre para o pushback acionamento, reporta táxi. Autorizado, cauda para a Índia, Azul 4065. Vai chamar o controle 1208, tem um bom voo. 1208 agora, gráfico. Nível 350, via Upper Zulu 19. 110, corrigindo, Upper Zulu 10. Decola da pista 28, mantenha a proa de decolagem até 3 mil pés e após prossegue com curva direita no perfil da saída Aron, transição Zipar. O controle em 1.20.8 e aciona 5466 no transponder. Autorizado FJET 5856 nível 350 para Natal, Opção Zulu 10 na saída Aron, Zipar, decolando da 28 até 3 mil pés. O controle 1208 5466, aciona o objeto 586. 5, chamo o centro Recife 13325, obrigado. Salvador 83. 83, controle, chegada Cari, reporte para descida. Controle Salvador, Marinha 5043 com ala. Quem prossiga a visual é aguarde com novo contato. Prosseguindo a visual. Salvador Maria 5054. Ok, as aeronaves estão voando em contato em regras visuais na CDR. Prossiga a visual, aguarde com novo contato. Aguardará, 4. Índia November Alpha, o Lima Delta Lima está na sua posição de 1 hora. 400 metros. Visual. Center, visual. Ato, bom voo. Bom voo. Lima Delta Lima, torre 118, decimal 612. Corrigindo. 118.95, Lima Delta Lima. 118.95. Salvador, Lima Delta Lima, bom ingresso. Vertical, a 1 milha do farol de Itapuã. Lima Delta Lima, confirma intenções? Após autorizado, o Lima Delta Lima vai cruzar o campo e vai permanecer no portão Joanes. Temos a aproximação, mantém a espera sobre o farol de Itapuã aguardando. Lima Delta Lima, mais uns 5 minutos sobre o farol de Itapuã aguardando. Ele está presente para orbitar na vertical do farol de Itapuã. Azul 4662, décima tem 3 mil, chegada a cara, altímetro 010, 1 no meio.